3, acione a identificação dessa via, chegada Bonf para 4.6, altímetro 019, voo 7.3. Salvador, Azul 2774, gente da Alfa, por que autorização de tráfego? Azul 2774, aguarde cópia. Sim. Pode para pronto, tá 3305. Tá 3305, autorizado alinhar e decolar. Pisco no zero, vento no 4, 0 graus, ou no 5 nós. Além da cola, parceiro, no zero, Alfa 3305. Zero cinco, decolador zona meia, chame controle Salvador, 20.8.1. 608, obrigado, boa noite. Azul 2774, copia. Tá, pronto, copia 2774. Azul 2774, autorizado por seguro, Serra Bravo, Papa Serra, via Whisky 33, Raira, DCT, nível 160. Decola da pista no zero, perfil de saída Coral, no Bravo, com curva direita, transponder 0220, controle 120, decimal 8. Tá, seis autorizado por seguro no 160, via Whisky 33, Raira, depois desse aqui, decola pista no zero, Coral, no Bravo, transponder 0220, controle 120, decimal 8. Azul 2774, Coral, 1 no Bravo, a saída. Sim, Coral, 1 no Bravo. Azul 2774, protejamento correto, chame pronto. Sim. 4, sua identificação, via chegada do Mediúnio para nível 050, ajuste altímetro no 099. Para 2006, autorizado pela LS, reporte localizador estabilizado. LS, defendiu, reporte estabilizador. Localizador estabilizado, o fono 75. 5001, estou em Brasília. Autorizado, Salvador para Serra Bravo, Golf Romeo. Via, peso 110, até Tango Bravo Eco. Nível de voo autorizado 320. César Salvo 1, Lida Mótivo. Decola Sistema 0 com primeira curva direita. Transponder 5542. Controle Salvador opera na frequência 120.80. Centro Recife, frequência 125, alterno 2545. Recife 2685, alterno 2545, do Centro Recife, do Centro Recife. Obrigado, boa noite. Chegada do MED 1 no dessa via para a linha de voo 050, ajuste altímetro 9019. Informação 17723, copiou a Torre de Salvador? Eu mantive, continua a aproximação, altímetro 319, gol 733. Aguarde pista livre, gol 9723, ajuste de altímetro no momento, 9099. Aguardando, o gol 733, ajuste 19. Será 99973, pushback, de acionamento, passe 4. Será 99973, ligue o seu anexo, me contate, passe 3. O 1723, tráfego avistado, autorizado por pista 10, vento 150 graus, 10 mais. Autorizado por pista 10, volo 733. Ah, eu não lembro o que estava, eu sabia que... Salvador Azul 2774. Azul 5001, decolado aos 31, chame e controle Salvador na frequência 120, decimal 80, bom voo. 308 para 5001, um ótimo noite de passo. Salvador Azul 2774, tá bom. Pronto para o estacionamento. Azul 2774, rodando a equipe de solo, informa seu número 2 para táxi no passo 3, informa o Boeing da Sideral já terminando o puxo do setor. Tá, ciente. Azul 2774. 001. Pouso autorizado, pista 10, vento 150 graus, 1,6 de nós. Pouso autorizado, 9973. Para o táxi 9973, 2 a bordo, 2,50, Galeão. Sideral 9973, autorizado o táxi até o ponto de espera 10, via Índia, próximo do ponto de espera, reporte pronto, QNH 10 no 9. 30, táxi em frente, próximo Índia, vai reportar com 19993. 2277470 bordo 3056 até na hora da consulta pronto, tá? Azul 2774, autorizado táxi até o ponto de disparo no zero, via pátio 3, pátio 1 no Índia. Próximo do ponto de disparo, reporte pronto, QNH 1 no 019. Pronto, autorizado via pátio 3, pátio 1, Índia, ponto de disparo 1-0, altivo 3-1-0, 1-9. Azul 2774, observe o Boeing da Gol na Taxi Alpha, dê passagem ao mesmo. Boeing 2774. Bono 723, autorizado táxi via Juliette, portão 09. Juliette 09, Gol, 766. 09973, ponto de espera da 09. A 9973, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinha e mantém o ano zero, 9973. Luiz 4, nós falamos 36, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 04. Alfa Juliette, 04. Federal 9973, vento no 40 graus, 12 nós, autorizado a decolar, pista no zero. Vai iniciando com 9973. Azul 2774, pronto, ponto, pronto no ponto de espera da pista no zero. Azul 2774, autorizado alinhar e manter, pista no zero. Alinhar e manter, pista no zero. Pico 001, chama centro Recife, frequência 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. 0973, decolado 38, chame controle de Salvador 120, decimal 8, bom voo. 208, gratou. Rio 5972, copia. Negativo. Rio 5972, autorizado Galeão, Serra Bravo, Golfe Lima, via Upper Zulu 44, Serra Golfe Romeu, Upper Novembro 857, Moussu, nível 360. Decolada pista no zero, preciso sair da São Paulo, no lei da transição Doppler, com curva direita, transponder 5544, controle Salvador 120, decimal 8. Salvador conforme 360 para o Galeão, Zambuna, Zambuna, Leda, Doclo, Upper Zulu 44 a princípio, pois Upper November 857 até Mosul, 5544, transponde 1208 controle, 1597. E o 5972, Upper Zulu 44 até Sierra Golf Romeo. Upper Zulu 44 até Sierra Golf Romeo, depois Upper November 857 até Mosul. E o 5972, cotejamento correto, chame pronto, QNH 1019. Sente da Brava, Azul 2774, autorizado a decolar, pista no zero, vento no 40 graus, 109. 7 de decolagem azul, 774. Voo 1134, copia. Voo 1134, autorizado Maciel, Serra Bravo, Mike Oscar, via peso 17, Orago, DCT, nível 350. Decolada pista 10, perfil de saída Puca, transição Caju, com curva à esquerda, transponder 5553, controle Salvador 120, decimal 8. 350, nível aprovado, Maceió. Repassa pelo 17, Orago, DCT. Decolada 10, Puca. Puca, 1A para Caju. Coisinha, Caju, com curva esquerda, 5553, transiciona 1208, gol 1134, já pronto para o pushback no 02. Gol 1134, saída Puca, transição Caju. Puca, Caju. Gol 1134, libera Sanacha Metax, portal 02. Tomará, pronto, mandar, solicitado acionamento 02, 1134. Azul 2774, decolado 41, chama o controle 120, decimal 8, por favor. 208, boa. Colaboro da Fronte 63, boa. Federal 9963, controle Salvador. Como você pode colocar na frente de Monte, boa? Aguarde. Boa, Salvador, azul 2774. Azul 2774, conta a torre d'água, segura para mim, de volume 0, e a saída Coralo Bravo. Coralo Bravo, sobe via, a 160. Geral 993, vem Mátima. Mátima, obrigado. Azul 274, vem direto Coral. Coral 274. Ano 354, vou direto 4, terça para a medida de 060, que é legal na 019. Tive como 354, que é legal na 019. Federal 9973, chame o centro Recife, frequência 1, 2, 3, 5, alterna 1, 2, 3, 8. 2795, deixa a via chega na BF para nível de 0070, que é legal no 09. Já 3178, deixa para 2010, atividade final do procedimento é o X-Ray, é posto estabilizado no localizador. Tenho 354, deixa para 4 no 3. Opa, desculpa, fazer 07, Parabéns. Para o táxi temos 103 a bordo, 2 horas e meia, São Gonçalo. 1134, autorizado o táxi até o ponto de espera no 0, QNH 0019, reporte pronto. Autorizado o ponto de espera, reportará pronto, 1134. Decolado 48, chame o controle de Salvador no 20 Bombom. 1138, obrigado, Bombom 1134. Controle Salvador. Boa noite, Bombom 1134. 1134, contato radar, super para nível 350, saiu da Cuca. 350, Cuca, pode falar na fila de Jamo? Eu já me vou no 134. Jamo, obrigado, vou no 134. Só 3600, deixa para me dirigir 050, que é legal no 019. Eu mantenho o nível de 330, terá o seu nível final 330. 330, copiado, final, o gol 1134. Como coordenar para o gol 1134? 4, então a prova direta de Maceió no 330. Número 34, 7654, direta saída. Ah, ok, obrigado. 1354, lista para 2 motores, está utilizado o sinal de fugimento da 7-3, está localizador. 2-0, foi caracterizado, SP, por 34. Rio 5972, autorizado o táxi até o ponto de espera no 0, via Pátio 1 no Índia. Próximo do ponto de espera, reporte pronto, QNH no 0 no 9. 7, livre táxi, Pátio 1 no Índia, ponto de espera, reportará pronto, Rio 5972. Na 6224, copia? Poxa, na 6224, autorizado Aracaju, Serra Brava Fó Romeu, via Whisky 33, nível 190. Decola da pista no 0, perfil de saída Conde, com curva à esquerda, transponder 5562, controle Salvador 120, Davis 98. Poderia confirmar só a saída, por favor? O Chanel 6224, saída Conde. Conde, obrigado. Então, autorizado 190 para Caju, 2330. Já falou 190, perfil da Conde. 5562, 6204, na Conde, 64. O Chanel 6224, protegimento correto, QNH 10019, reporte pronto. Obrigado, Chanel. Vou levar uma vez, dessa via, chegada da 91 para nível de 0060, que é legal no 09. E o 5972, confirme se dá cola de imediato. E o 5972, autorizado decolar de imediato, vento no 50 graus, ano 09. Sinal 95. 1134, chame o centro Recife. Frequência no 2000.85 até 95.45. 2005.45.45. Dentro dos próximos segundos, o vento para cheque 1.10 graus ou no 3+. A direita 795, direita para nível de 2050, mantenha 2.09 na descida, é o número 4. Número 098, número 5 na aproximação, revira 27 para 2, 309. Pode falar, por no 78, pouso autorizado, pistão no 0, vento no 40 graus, 119. Autorizado, pouso, 3178. 5972, decolar 255, chame o controle de Salvador, 120, decimal 8, bom voo. 208, obrigado, bom trabalho. Salvador, boa noite, Rio 5972, cruza 1500 pés, em ascensão, 360. Rio 5972, conta com radar, segura para nível 23-60, retrovisão direto Lisa. Direto Lisa, 5972 da Rio. São 3600, desça para 2006, autorizado o sinal de protegimento da LSX3, é para estabilizado no localizador. Autorizado, é para estabilizado no localizador. 2795, desça para 4 no 10, PNH 09. Código 10, 1019, azul 2795. Polo 354, controle de circulação, chama 3198, decimal 95. 295. Salvador, boa noite, Polo 354, 3 milhas e meia para o Índia Terra. Polo 354, continue a aproximação, aguarde pista livre. Aguarde, acelera 354. São 3178, no Polo 57, taxa à direita, Alfa Juliette, portão 11. Alfa Juliette para o 11, 3. 1-7-8-4. Volume 354, pouso autorizado, pista no 0, vento no 5, 0 graus, 1-4 nós. Obrigado, pouso, bola 3, meu pai. Azul 2774, 1-0 milhas para Coral, serviço radar encerrado. Suba e mantém o nível de volume 1-0, chame e construiu a frequência 1-2-0 do Sumarino. A operação de sequenciamento, mantém presente pleno, início radial 2, 8-0 do VR de Salvador. Atenção, Salvador, 8-0 do VR de Salvador, 2795. Código 2795, desce para 3 no 10, PNH permanece no 0 na margem. 3 no 10, ajuste 1019, azul 2795. 3098, vou começar com o sequenciamento, por esquerda, por 025, iniciar o localizador. 025, localizador, 098. 098, iniciar para 497. 410, 098. Ano 354, Paulo 01, táxi à direita, Alfa Juliette, Porta 101, boa noite. Alfa Juliette, que rolou, boa noite. Mais uma vez, espera aí. Só confirmando 01, o portão aqui. 01, ok. C5972, chame o centro Recife, frequência 128.8, zona 135.3. 228.353 com Recife, ouviu 5972, grato, bom trabalho. Chama a TN no 8 do sinal 95. Exato, bom trabalho. Exato, 795, para o localizador, para a esquerda, plano 40, reporte estabilizado. Escudo 4, reporte estabilizado, 2795. Boa noite, pouso autorizado, pista no zero, vento no 50 graus, no 1 nós. Vento, pouso autorizado, 350, reporte estabilizado. Direita 050, sinal estabilizado, pouso 0, 1 vez. Colegiando na vida, deixa para dois motores, utilizando o sinal e dirigindo até o SXC, reporte estabilizado. 0276, sinal estabilizado, 0-1-2. Colegiando na vida, deixa para dois motores, utilizando o sinal e dirigindo até o SXC, reporte estabilizado. 1795, completa a aproximação, chama a turma no 8 do sinal 95. 1795, Sérgio Ângelo, Sérgio Ângelo, Sérgio Ângelo. Salvador, boa noite, Azul 2795, pelo Zé Belé 7810, estamos a 4 minutos do dia certo. Azul 2795, continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. 6795, Azul. 4098, aguarde 3 minutos da torre. No solo 07, táxi à direita, Alfa Juliette, portão 05. Alfa Juliette, portão 05. Bom, 098, eu vivo em uma festa de circulação. Próximo, 72 horas, 3 minutos com 90 de grau de pitch. 2098 chega a torno no 8 por sinal 95. 295, 09. Repouso 1-0-0-7-9-5. Salvador, boa noite, Bono 098, sou 1,5 para o índice externo. Bono 098, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. 098. No solo 10, táxi via próxima interseção à direita, Alfa Kilo Pátio 3. Chegando à próxima direita, Alfa Kilo Pátio 3, caso 27. 098, pouso autorizado, destino 0, vento no 20 graus, 099. Autorizado, pouso na 10, vou na 098. Azul 2795, posição 04, Lima, do Pátio 3. Posição 04, Lima, Pátio 3, azul 2795.